Esse vídeo que nós vamos gravar hoje, o título dele deve ser Como deve ser o médium e o cientista com Jesus Cristo? Como que deve ser um médium e um cientista com Jesus Cristo? Lembrando que muitos espíritos da luz são preparados no plano espiritual para serem engenheiros, médicos, dentistas, veterinários, pedreiros, policiais, professores, médiuns. São preparados no plano espiritual antes de reencarnarem nas suas devidas profissões. São preparados. Muitos vencem, mas muitos também falham. E nós estamos aqui hoje justamente por causa daqueles que se prontificaram no plano espiritual para serem médicos, cientistas, médiuns, paranormais, e estão falhando. Estão falhando. Por que nós estamos aqui e antes a gente não vinha dessa forma ostensiva? Dessa forma tão ostensiva. Ela é tão ostensiva que leva muitos à incredulidade, de não acreditarem que realmente é isso que está acontecendo, de que o médium não está canalizado com Akhenaton, de que o médium não está canalizado com Nefertiti, de que o médium não está incorporando esses Exus, de que o médium não está incorporando esses pretos velhos, não está canalizando com os seres de outros planetas. Estamos vindo de uma forma tão forte, tão intensa, que muitos não acreditam, demonstrando assim o quanto o ser humano da Terra ainda é materializado, mesmo aqueles que estão inseridos no conhecimento espiritual, espiritualistas, médiuns, paranormais, não acreditam. Porque para acreditar, ele já tem que ter uma longa trajetória na encarnação, ele tem que ter muitos livros psicografados, ele já tem que ser famoso, ele tem que ver os espíritos, ele tem que psicografar mensagens dos parentes desencarnados para os encarnados, ele tem que ser conhecido. Senão, não dão credibilidade. Atacam com fúria. Lembrando que há 2000 anos atrás, um certo espírito encarnou na Terra. Um espírito, não é Deus, um espírito que tem bilhões e bilhões e bilhões de anos de existência, que se dedicou muito a evoluir, a crescer em inúmeras encarnações, e mesmo depois que ele abandonou a roda das encarnações, ele continuou se dedicando a evoluir e a crescer. E eu digo que ele continua se dedicando a evoluir e a crescer. E quanto mais um espírito cresce, quanto mais um espírito evolui, o que acontece? Quanto mais conhecimento ele adquire, quanto mais ele se aproxima de Deus, quanto mais ele ama, o que acontece? Mais ele fica humilde. dê. Quanto mais conhecimento ele tem, quanto mais ele se liga com o Pai, se aproxima do Pai, mais ele fica humilde. Se ele evoluiu muito, abandonou a roda das encarnações já há muito tempo, cujo seu sistema solar nem existe mais, o sistema solar o qual ele encarnou, qual ele viveu muito tempo, não existe mais. O Sol, que alimenta todos os planetas do seu sistema solar, já se apagou. Quando um Sol se apaga, todos os planetas que estão ligados a ele morrem. Mas no universo nada se perde. Tudo se renova, se transforma, nada é perdido. Não falta casa para ninguém. Todos vão ter uma morada, sempre. Então, Jesus Cristo, quando veio, era simples carpinteiro. Ele encarnou pobre e humilde, e assim foi programado. Ele não era doutor da lei, ele não era cientista, ele não era ufólogo. Não, ele era um simples carpinteiro. E naquela época, como hoje, exatamente como hoje, nós tínhamos os sacerdotes. Os sacerdotes, nós tínhamos muitos. Os doutores da lei, os que tinham todo o conhecimento, os detentores de todo o conhecimento e a verdade, como hoje. Os que se dizem ser detentores de todo o conhecimento e toda a verdade do universo, porque estudaram muito. E muitos desses se dizem médiuns com Jesus, ou cientistas com Jesus Cristo. Muitos desses se dizem. Se Jesus Cristo é pura humildade, puro amor, pura paciência, pura tolerância, a pura compreensão. Se Jesus não julga, olhem bem a palavra que eu estou usando, Jesus não julga, Jesus não ofende, Jesus não é violento, Jesus não é arrogante. Arrogante, ele não é. Jesus Cristo não é vaidoso. Jesus Cristo não se corrompe. Jesus Cristo nasceu pobre e morreu pobre, materialmente falando. Nasceu pobre e morreu pobre. Jesus Cristo não ganhou dinheiro para curar ninguém. Jesus Cristo não ganhou dinheiro para pregar, para dar palestras. Ele não dava palestra para o povo? A pregação é uma palestra. Ele não cobrava nada. Nada. Nada. Então, estou falando devagar para que seja entendido, porque ainda não foi entendido. Então vamos falar devagar e vamos até repetir, porque não foi entendido. Então, um médium ou um paranormal, ou um paranormal e médium, ou um cientista, mesmo que seja um cientista incrédulo, que não acredita na espiritualidade, não acredita em médiums, mas fala do universo, fala de seres de outros mundos, de outras raças. Esse médium ou o cientista incrédulo, que não acredita na espiritualidade nem na mediunidade, que nós respeitamos, ele está no momento dele ou dela. Se ele é um instrumento de Atom, Deus, se ele é um instrumento de Jesus Cristo, se ele é um médium com Jesus ou um cientista com Jesus Cristo, para ele ser um médium com Jesus ou um cientista com Jesus Cristo, tem que haver o quê? Sintonia. Sintonia. Identidade de interesses. Os interesses dele têm que ser os mesmos interesses de Jesus Cristo. A sintonia dele tem que estar o máximo que ele puder sintonizado a Jesus Cristo. Senão, não há trabalho. Eu, Akhenaton, estou sintonizado com ele. Estava sintonizado com ele quando encarnei aqui na Terra 3.300 anos atrás. Continuo em sintonia. Se eu estou canalizando com o Pedro, ele está em sintonia com quem? Comigo, com Akhenaton. Se eu, Akhenaton, estou em sintonia com Jesus, se o Pedro está em sintonia comigo, ele está em sintonia com Jesus Cristo também. Então, estamos todos emaranhados e juntos nessa. Eu sei que muitos não acreditam que eu estou canalizando com o Pedro, mas isso não me importa, porque o trabalho vai ser feito, quer acreditem, quer não, quer aceitem, quer não, quer ofendam, quer não ofendam, quer elogiem ou ofendam, vai ser feito. E eu digo que no momento qual nós estamos agora, neste momento, no ano 2021, depois de Cristo, não vai poder mais haver empecilhos, impedimentos. Não vão mais poder frustrar todo o trabalho que está sendo feito aqui. Não vai haver crucificações, não vai haver assassinatos, não vai haver nenhum tipo de empecilho, porque o que vai ser feito aqui ou é feito. E eu digo que muitos não vão compreender, mas muitos vão. E esse vídeo, ele não é para agora. Agora ele não será compreendido. Ele é para o futuro. Prestem bem atenção no que eu estou dizendo. Ele é para o futuro. No futuro ele vai ser visto. Porque não tem como impedir isto. Se cancelarem este canal do YouTube, tem outros. Porque os vídeos dessa casa estão sendo propagados em vários canais do YouTube. E isso é direção do Mestre e do Divino. Então, se o canal for apagado pelos servos encarnados hoje, os sacerdotes de Amon, tem outros canais que estão propagando estes vídeos. Ou seja, não acabou. Nós temos o canal do senhor Wilson Trindade, que está propagando esses vídeos. Nós temos o canal Paz e Amor, que está propagando esses vídeos. E outros. Então, todo o material que está sendo gravado aqui não se perderá. É impossível tentar impedir que isto seja feito. Então, se o médium e o cientista com Jesus Cristo é com Jesus Cristo realmente, ele não pode ser arrogante. Arrogante. Ele não pode ser soberbo. Ele não pode ser egocêntrico. Ele não pode ter o ego muito forte. Ele não pode ser ganancioso. ele tem que estar numa reforma íntima constante. Reforma íntima que eu digo é de verdade. A reforma verdadeira. Não a que estão dizendo que estão fazendo e que não estão fazendo, na verdade. Só dizem da boca para fora, mas o interior continua o mesmo. O que nós estamos vendo por aí? No YouTube. No YouTube. Médiuns paranormais, cientistas incrédulos que não acreditam em médiuns, mas acabam trabalhando para a espiritualidade, porque falam do universo, falam de seres de outros mundos, falam certas coisas de cunho moral elevado. Muitos desses são inteligentes, são mentes realmente vigorosas, estudam muito, muito, e trazem uma mensagem. Mas quanto mais estudam, quanto mais adquirem conhecimento, eles se tornam o quê? Arrogantes. Arrogantes. Vaidosos. Egocêntricos. Soberbos. E muitos deles gananciosos. Outros não são gananciosos, mas são arrogantes, soberbos e egocêntricos. E o pior, acham que estão certos. É claro que eles acabam sendo usados pela espiritualidade, porque adquirem conhecimento, e acabam sendo usados, sim. Mas não estão da forma que agrada a Atom. Não estão da forma que agrada a Deus. Depois do desencarne, se não mudarem agora, depois que desencarnarem, serão cobrados. E vão chorar muito. Por nós, cobrados? Não. Pelas suas próprias consciências. Suas consciências irão cobrar. Nós intuímos o Pedro a ver alguns. Fomos nós que mostramos. Nós. Claro que nós não vamos citar os nomes de ninguém, mas muito cuidado com o canal que vocês seguem. Porque fama, conhecimento, ter 300 mil ou 2 milhões de seguidores, de inscritos no canal, 2 milhões ou mais, tudo isso que eu falei agora não é sinal de evolução espiritual e nem de iluminação interior. Se tem soberba e arrogância, ego inflado e vaidade, não existe iluminação interior. A iluminação interior está muito distante. E a evolução espiritual também está bem distante. Porque se a pessoa tem arrogância, soberba, ego inflado e a vaidade perniciosa, demonstra que é uma pessoa inteligente, porque estudou, absorveu o conhecimento, entendeu, tem inteligência, mas não é elevado, não é elevado na moral. É um imaturo espiritual. É uma criança espiritual, mesmo com todo o conhecimento que tem. É imaturo. Então, cuidado. Muitos desses são sacerdotes de Amon, reencarnados hoje. Reencarnados hoje. Quem é que faz o trabalho nesta casa? É o Pedro? Não. Ele é um dos. Esse trabalho é feito por um conjunto de pessoas e de espíritos. Porque o trabalho é feito por encarnados e desencarnados em conjunto. E os outros que não vêm aqui nem canalizar e nem incorporar não são menores do que o Pedro só porque não canalizam e não incorporam. Cada um veio com uma missão com uma tarefa a ser cumprida. E foi programado pela espiritualidade que nesta época, neste tempo, neste século, o Pedro reencarnasse e viesse com uma certa missão que engloba várias tarefas. E uma das tarefas é a justiça. Ele veio com justiça, mas a justiça que ele veio não é a do homem. Não. É a justiça do divino. E a justiça do divino, ela é feita de uma forma diferente. Ele veio para botar a casa em ordem. Em ordem. A casa é o planeta. Veio para consertar as coisas. E veio para desmascarar aqueles que se dizem os servos de Atom, que são médiuns com Jesus Cristo, ou cientistas com Jesus Cristo, e não são. Mas são instrumentos mesmo assim. Mas Deus não concorda com certas atitudes deles, com a certa forma de ser e de agir para com os outros irmãos. Tem gente que já não tem nem mais como empinar o nariz, porque não dá mais para levantar a cabeça, de tanto que o nariz está empinado. Tem gente que o tupete está tão grande que o cabelo está pesando e o tupete já está até caindo, porque o cabelo ficou pesado, de tão grande que ficou o tupete. O tupete está até caindo. Vai ter que colocar algum artefato no tupete para segurar, porque está muito grande. Então, aquele que vem para falar a verdade e colocar a casa em ordem, o que que vai acontecer com ele quando ele vem para ser justiça, colocar a casa em ordem e ajustar as coisas? Eu digo isso num mundo de terceira dimensão, num mundo de provas e expiações, que é o planeta Terra. Lembrando que o planeta Terra não é comandado pela luz. O planeta Terra é comandado pelas trevas. Pelas trevas. Ele não é comandado pela luz. Nós, os da luz, estamos aqui para auxiliá-los e orientá-los. Mas a Terra ainda não é comandada por nós. Ela é comandada pelas trevas. E eu digo que aquele que vem para um mundo como esse para ser luz, para ser verdade, ele será atacado, ofendido, humilhado, rechaçado, desacreditado, desmerecido. Nós já sabíamos que seria assim. No início, não depois, por causa do que, o que está programado para acontecer. Mas no início, seria assim. Durante um certo tempo. E ainda está assim. E ainda vai ser assim por um tempo. Ainda vai ser assim por um tempo. Quem tem olhos de ver, que veja. O médium com Jesus Cristo precisa estudar. Se ele é médium com Jesus, ele vai estudar muitos livros psicografados pelos que são hoje sacerdotes de Amon encarnados, que receberam a misericórdia de serem instrumentos de Atom para psicografarem esses livros. Eles são sacerdotes de Amon encarnados. Mas eles receberam uma oportunidade de serem instrumentos de Deus para psicografarem esses livros. E foi exatamente isso que os deixou com um tupete muito grande, com um nariz muito erguido, a arrogância, a soberba, porque eles são o que são. tudo isso que foi dado por Deus para eles também serve como um teste, porque Deus queria ver como eles agiriam depois que eles adquirissem toda essa fama e todos esses livros psicografados, todo esse público, como eles agiriam, como Deus queria que eles agissem, como eles estão agora? Não. Então, eles estão sendo reprovados no teste que a Tom está fazendo com eles, mas os usa assim mesmo. Então, o médium Pedro, como todos os outros médiums com Jesus Cristo, vão pegar esses livros e vão estudá-los, porque as informações que estão neles são verídicas. Veio de Deus, sim. Eles serão estudados. Eu, Akhenaton, pedi para o Pedro ler determinados livros para que eu pudesse canalizar com ele, para que eu pudesse usá-lo. E os médiuns famosos estão nos seus livros, sabem muito bem, porque os seus livros dizem. Os próprios benfeitores que psicografam através deles escrevem nos livros, na introdução e tudo mais, eles dizem. A mediunidade é como um quebra-cabeça. Os espíritos superiores precisam das peças para montar o quebra-cabeça. O que são as peças? É o conhecimento que há no arcabouço mental do médium. Se o médium não tiver aquele conhecimento, ou seja, não tiver a peça do quebra-cabeça, o que que os espíritos vão pedir para ele fazer? Para ele comprar a peça. Comprar o livro, para que ele possa alimentar o seu campo mental, o seu corpo mental com aquele conhecimento, para que o espírito possa trazer para as pessoas a mensagem condizente com o conhecimento que está em determinados livros, porque muitos não têm esse conhecimento, não sabem nem da existência desses livros. Não tem nem condições para comprar esses livros. Então, através dos conhecimentos que o Pedro está adquirindo desses livros, os ensinamentos, esses que psicografaram esses livros, que estão agindo de uma forma totalmente contrária ao que os livros ensinam, eles serão ensinados pelos próprios conhecimentos e conselhos que estão nos seus livros psicografados. Estão sendo ensinados pelos próprios livros que foram psicografados por eles. Que coisa! Que situação! E agora? Vocês sabem o que este médium passa para se manter no caminho? O que ele deixou de fazer e o que ele ainda luta para não fazer para se manter no caminho, para continuar com força moral? Não. Está muito bonito ver ele aqui nos vídeos. Rapaz jovem, boa aparência, inteligente, tem um bom conhecimento. Está muito bonito. Mas sabem o que ele passa ou já passou? Porque um médium com Jesus Cristo, ele tem que renunciar muitas coisas na vida dele que parecem ser legais para um planeta de terceira dimensão, para um planeta atrasado, primitivo, comandado pelas trevas. Parece ser legal. O que que é legal? Encher a cara. Ter inúmeras namoradas ou inúmeros namorados, ofender os outros, perder a paciência com os outros, fazer fofoca dos outros, falar mal do irmão, invejar, ser intolerante, falar um monte de palavrões, boca suja, sentir raiva, odiar o outro. Para cá, é normal. É normal, parece tudo legal. Mas vocês estão numa aldeia de 13 mil quilômetros de diâmetro. E o universo? E o todo? E todos os outros planetas? Todas as outras galáxias? Será que lá também é assim? Vocês estão enxergando só desse tamanhozinho aqui. Que tal expandir? Que tal ampliar a visão? Então, o que está aqui não é exemplo. Não é exemplo. Não é exemplo. Não é regra. A regra não é essa. A regra é outra. Então, cuidado com tudo que parece estar normal. Então, cuidado qual canal vocês seguem. Cuidado. Por que estamos aqui falando isso? Porque essas pessoas arrastam multidões. Arrastam multidões que os imitam. Então a responsabilidade delas é muito grande. Então, se elas estão trazendo até conhecimentos bons, mas estão demonstrando um jeito arrogante que é perceptível, um jeito muito arrogante, muito egocêntrico, soberbo, as pessoas, muitos vão se incomodar e vão deixar de seguir, mas outros não. Vão imitar. Então, a responsabilidade desses influenciadores, desses médios, para com essas pessoas que eles estão arrastando, é muito grande. É um karma muito grande que ele adquire. Então, em vez deles achar que está fazendo um trabalho que vai quitar os seus débitos, que vai remover toda a antimatéria dele, o tiro vem pela culatra. Porque a antimatéria aumenta e ele adquire mais débitos, ao invés de se livrar dos débitos. E muitos desses acham que estão certos e que isso não está acontecendo, mas está. E estamos aqui para acabar com o canal deles? Não. Estamos aqui para ensiná-los através do moleque que chegou agora, que não tem livro psicografado, que não é doutor da lei, que não tem 2 milhões de seguidores. O carpinteiro, o lixeiro, o faxineiro, o serviçal, nós estamos usando ele para ensinar os doutores da lei de hoje, os sacerdotes de Amon reencarnados, que Atom os usou e os ainda até usa por misericórdia e por amor, mas são sacerdotes de Amon encarnados e continuam agindo da mesma forma, com sede de poder. Sede de público, ser venerado, elogiado, ter os seus egos inflados. Isso é totalmente contra ao Mestre, a Jesus Cristo. As pessoas faziam isso com ele, mas isso não o atingia por causa da sua evolução. A evolução dele era tão grande que ele não conseguia ficar com o ego inflado, soberbo, vaidoso, egocêntrico, mesmo todo mundo vindo querer tocá-lo, abraçá-lo, dizer que ele realmente era o filho de Deus, que ele era especial, que ele era maravilhoso, isso não subia a cabeça dele. Assim como não vai subir a cabeça do Pedro. Porque ele é o que é. Quer muitos queiram, quer não. Quer muitos acreditem, quer não acreditem, porque sempre foi assim. Não acredito. Me prove. Me prova Eu não acredito. A visão é desse tamanhozinho aqui. Desse tamanhozinho. Dizem que são conhecedores de todo o universo, raças. Dizem como Deus tem que trabalhar. Dizem. Espírito tal, de tal galáxia ou de tal planeta, nunca vai canalizar num médium na Terra. Eles dizem o que Deus pode fazer e o que Deus não pode. Eles dizem o que Deus tem que fazer, o que é permitido para Deus fazer e o que não é permitido que Deus faça. Eles é que ditam as regras. Eles é que ditam como tem que ser feito. Se Deus é o Deus do impossível e tudo pode, é impossível para ele? Por exemplo, dizer que um ser de... Se ele mandar, porque ele não manda, ele pede. Porque Deus é a pura humildade. Se ele solicitar a um filho de Andrômeda, que canalize com Pedro ou qualquer outro médium que Deus escolheu para canalizar com o ser de Andrômeda. Se Deus solicitar o ser de Andrômeda, vocês acham que o ser de Andrômeda vai negar com a evolução que ele tem? Ele vai aceitar. E existem inúmeras formas dele canalizar com um médium encarnado neste corpo denso. Com um espírito encarnado neste corpo denso. Existem. Não é impossível que um ser de Andrômeda canalize com um médium aqui da Terra. Deus, Atom, tudo pode. Tudo pode. E essas coisas vêm acontecendo. Tudo que dizem que não pode, ou muito do que dizem que não pode, aqui, nesta casa, está acontecendo e vai acontecer mais. Tudo o que dizem que não pode, os sacerdotes de Amon reencarnados e os seus seguidores dizem que não pode. Aqui, vai acontecer muito do que eles dizem que não pode. E eles vão continuar dizendo que não pode. Os seus seguidores vão segui-los, porque se tornaram fanáticos, muitos deles, não todos, mas muitos se tornaram fanáticos, extremistas, agressivos. E nós vamos continuar fazendo. Enquanto nós vamos continuar fazendo, toma no lombo, toma Pedro no lombo. Toma ofensa. Toma zombação. Não é assim que vocês falam aqui? Zombação. Toma incredulidade. Tudo isso. Mas ele veio para aguentar isso. Ele vai aguentar. Ele está num corpo físico, vai ficar chateado, triste, mas vai aguentar. Então, cuidado com eles, porque estes cientistas que têm todo o conhecimento do universo, cientistas incrédulos, arrogantes, soberbos, esses médiuns arrogantes, soberbos, dizem que desdobram, que vão a certos lugares, naves, planetas, plano espiritual ou outros lugares. E dizem que viram isso, aquilo e aquilo outro e trazem nos seus vídeos. Cuidado. Existem espíritos das trevas com muito conhecimento que os desdobram para os seus laboratórios, lá embaixo, no abismo, em outra dimensão, uma dimensão bem densa. Desdobram esses sacerdotes de Amon reencarnados, que hoje são médiuns paranormais e cientistas do universo, ou outros cientistas, e inserem um hipnocomando nas suas mentes, inserem uma forma pensamento poderosa, vigorosa nas suas mentes, que os faz enxergar ao derredor o lugar que eles querem que essas pessoas enxerguem. Seres de outros mundos, colônias espirituais, e eles estão em laboratórios das trevas, desdobrando lá. Por quê? Porque eles estão em sintonia com esses espíritos das trevas, não com Jesus Cristo. Por que estão em sintonia com esses espíritos das trevas? Porque eles são arrogantes, vaidosos, soberbos, egocêntricos, dominadores, têm sede de poder, de aplauso, de voz de comando. Os espíritos das trevas também são assim. Então, eles estão em sintonia. Estão desdobrando por lá porque capturaram eles à força? Não, eles foram por livre e espontânea vontade. Eles estão em sintonia. Eles são vítimas de si mesmos. Vítimas de si mesmos. E lá estão colocando tudo quanto é artefato no seu corpo somático, no seu cérebro perispiritual, chips, aparelhos parasitas, tecnologias avançadíssimas neles. E tudo isso é colocado de uma forma com que, quando eles voltam para o seu corpo, eles se sentem bem. Eles acham que está tudo bem. Porque os espíritos das trevas não jogam para perder. Eles não vão fazer com que a pessoa se sinta estranha ou mal. Elas vão se sentir muito bem. Mas estão cheias de aparelhos, chips. E muitos deles são famosos. Tem 2 milhões de seguidores. 1 milhão, 300 mil, 500 mil. E vocês seguem. E acham que eles estão fazendo tudo certo. Por causa das coisas que eles falam bonitas. Mas os espíritos das trevas não vão jogar para perder. Eles vão falar muita coisa de cunho moral elevado. Mas percebam, prestem atenção. Porque eles não vão conseguir se manter, aparentar que são da luz por muito tempo. Eles vão mostrar nos vídeos a sua arrogância, a sua vaidade, o seu ego inflado, a sua soberba. Eles próprios vão mostrar nos vídeos. Pelas suas atitudes. Nós já fizemos que acontecessem certas coisas para eles mostrarem quem eles são. E nós vamos continuar fazendo, eles vão continuar mostrando quem eles são. É claro que nós precisávamos e nós precisamos de um boi de piranha. Nós precisamos de um boi de piranha. Nós precisamos de alguém que aguente a pancada. Já achamos. Encontramos. Ou será que já estava programado há milênios e milênios e milênios para esse momento? A vinda de Jesus Cristo para a Terra, através da encarnação, já estava programada há centenas de milênios por Deus, por Atom. Se já estava programado, tem que ser feito, porque ele não volta atrás nas suas decisões. O que ele bateu o martelo e diz, está feito, está feito, está feito. Pai Candinho, o espírito que se mostra como Pai Candinho, o último vídeo dele aqui, tem pouco tempo. Desçam um pouco os vídeos e vejam o último vídeo de Pai Candinho e prestem bem atenção na sua mensagem. Ele usou o Pedro. Ele disse que muitos que hoje amam esse trabalho, amam o Pedro, amam a Sônia, amam a Sabrina, no futuro irão odiá-los. odiá-los. Muitos dirão: Pedro, até hoje eu adorei os seus vídeos, dei like em todos, mas neste vídeo eu serei obrigado a dar o dislike. Cuidado, Pedro, com a mistificação. Ontem eu te amei, hoje eu te odeio. Eu juro que se eu fosse um Exu, agora eu teria dado uma gargalhada. Eu juro que se eu estivesse na minha roupagem de Exu Caveirinha agora, eu teria dado uma baita de uma gargalhada. Mas eu não estou nessa roupagem, eu estou como eu sou. Então vamos cortar a gargalhada. Já está acontecendo. E vai acontecer muito mais. Porque não são todos que verão este vídeo. Os sacerdotes de Amon reencarnados não vão ver esse vídeo agora. Quem? Do pé rapado? Mistificador? Não, não perco meu tempo vendo. Meia hora de vídeo? Uma hora? Uma hora e meia? Duas horas? Nem pensar. Tenho mais o que fazer. Muitos deles vão continuar agindo assim. E mesmo que assistam esse vídeo, vão continuar porque não acreditam. Não acreditam que Jesus Cristo está aqui nessa casa. Não acreditam que Akhenaton está aqui. Não acreditam. E muitos outros. Muitos dirão que o rapaz está sendo usado por espíritos pseudo-sábios. Pseudo-sábios. Muitos desses que vão falar isso, na verdade, não todos, mas muitos vão falar porque estão com inveja. Inveja por causa do conteúdo que é trazido aqui em detalhes. Conteúdo espiritual. Menina, você consegue gravar um livro inteiro na sua cabeça? E você? Você consegue? Você consegue? O Pedro consegue? O Pedro é um Anunnaki. Vocês conhecem os Anunnakis? Você sabe como é que é a mente de um Anunnaki? Eu digo de um Anunnaki. Vocês conhecem? Conhecem o dragão? Conhecem como é a mente dele? Pai João de Aruanda vai falar disso hoje. Eu não vou me estender nisso. Pois eu digo para vocês que esse cérebro aqui, esse cérebro humano que o Pedro usa, que o espírito do Pedro usa, o cérebro humano que o espírito dele usa, está muito aquém do que ele consegue. Muito aquém. Isso faz sofrer muito. Muitas vezes ele tem que se controlar, não é? Não tem que meditar? Até mesmo para se manter nesse corpo, não é? Mas deixa isso para lá, porque muitos vão dizer que o que eu disse agora foi um elogio para ele, que espíritos não elogiam. Se elogiar, ele está fascinado. Pois eu não elogiei ele, eu só disse quem ele é. E ele não quer ser elogiado. Ele não liga para isso. Porque ele já não é mais uma criança espiritual. Ele não é um sacerdote de Amon que só quer poder, que tem a cabeça desse tamanhozinho, que pensa assim: a visão dele não é a nível de terra, a visão dele é o universo. Morte para ele, morte, morte do corpo físico para ele, é libertação. É lucro, é libertação, é alegria, é alegria. Que a morte para vocês também seja assim. Então, muitas respostas virão. Ensinamentos. Ensinamentos. Ensinamentos. Na década de 1980, Madre Teresa de Calcutá foi nos Estados Unidos e ela disse que o povo de lá era muito rico. Rico materialmente, mas era muito pobre espiritualmente. Muito pobre. Muito pobre. Quando eles morrem, não todos, não vamos generalizar, mas muitos deles, os americanos que são orgulhosos, vaidosos e soberbos e se acham donos de todo o planeta, gananciosos, bem orgulhosos, aquele povo orgulhoso, não todos, mas muitos deles, quando eles morrem, vocês acham que o espírito deles vai para onde? Vai para onde? Vai para onde? Porque a consciência existe, quer muitos queiram, quer não. O espírito imortal existe, quer muitos queiram, quer não. E nós vamos tirar muitos de vocês da Matrix através do trabalho que vai ser feito nesta casa. Aos poucos. Não no tempo que vocês querem. Porque Atom pensa a nível de eternidade. Não em poucos anos ou poucas décadas. Não vai ser só nessa encarnação. Haverão outras. Ele terá que voltar. Então vamos devagar. Mas nesta encarnação, nesta, muito vai acontecer. Nos próximos 10 anos. Nos próximos 10 anos. Até os 50 anos de idade dele, muita coisa vai acontecer. E os sacerdotes de Amon ainda estarão reencarnados. Porque o aprendizado deles vai ser aqui na Terra, nesta encarnação. Nesta. Porque agora é a hora da justiça. Não do homem, a de Atom. É hora da justiça. Acabou. Meus irmãos, entendam bem. Acabou. Acabou a festa. Acabou a farra no terceiro mundo desse sistema. Acabou a farra. Esta casa, a casa que eu digo não é aqui a plataforma, não. A casa planetária. Ela vai ser colocada em ordem. Em ordem. E quem não aproveitar a oportunidade que Atom está dando, vai embora do planeta. Vai embora. Porque este mundo vai ser um mundo pacífico, um mundo fraterno. Totalmente pacífico e fraterno. E eu digo, com muita tristeza, que muitos desses que já foram embora e que ainda vão, vão repetir lá no outro planeta tudo de novo, nos milênios a fio. E vai demorar uma eternidade para eles um dia serem fraternos. Vai demorar uma eternidade. Não os acompanhe. Não os acompanhe. O mal está neles. O mal é a ausência do bem. A ausência do bem. O mal é a ausência do bem. Não vão com eles. Não se deixem levar por fama, inteligência e conhecimento. Não se deixem levar por isso. Porque isso não quer dizer evolução espiritual e nem iluminação interior, como eu disse, não é. O que traz iluminação interior e evolução espiritual é humildade, amizade, fraternidade, amor, paciência, tolerância, compreensão. Isso é que traz iluminação interior e evolução moral, a evolução do espírito. Sejam fraternos, sejam amorosos, sejam compreensivos, sejam tolerantes, não explodam de raiva, não ofendam seus irmãos, não maltratem os seus irmãos, independente de quem seja, não revidem de jeito nenhum, independente de quem seja, compreenda, ame ao teu próximo como a ti mesmo e ao teu Deus sobre todas as coisas. Amém. Não sejam como os sacerdotes de Amon reencarnados hoje. O destino deles é entristecedor. Entristecedor. Eu fico por aqui. Que a luz de Aton esteja com vocês.